E qual a sua velocidade de cada? Alcançar 240 agora. Se tiver condições, reduza para 210 nós. Azul 2782. Reduzindo, 210. 096, chame agora Recife na frequência 1254, decimal 45, ao termo 26, decimal 85, bono 096. 2145, 2235, 095. O que eu faço aqui? Salve, o que eu faço aqui, Nete? Tenente 1013. 013, tá certo. Qual está por agora no momento? Proa 025, senhor. 10. Voando agora, Duna, tá? 3305, descendo a 050. Isso, mantém a 3000 na proa de Duna para o final do procedimento, aliás, está 3305. 3000, proa de Duna, tá? 3305. Se possível, mantenha a velocidade até mais próximo. E abaixo de uma centena, 150 baixa. Tente. Chame a 313, complete final do procedimento LS, chame torre 118, decimal 6. 8.6, agora é isso, 313. Xanar 63, zona 3, ao final do X-Rays, volta 10. Xanar 63, zona 3, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista no 0 livre, ajuste no 0, no 3. Guardando, 1063, zona 3. Portugal, 021 Alpha, on the ground at 06, vacated via taxiway Golf, and contact ground 121.9. Vai Golf, 121.9, Alpha, 021 Alpha, obrigado, boa noite. Distrito 2, vou agora no rumo de Duna. Rumo de Duna 272. Afirmativo, reassumindo a navegação, irá seguir a aeronave Airbus que precede para pouso. 320 já está à frente, em torno de 6 milhas. Gente, 272, vou manter mais um dúvida aqui para ficar mais tranquilo. Obrigado. Rio 5974, boa noite, aqui é o Animal da Ivente, desce e mantém o nível 050, via chegada a ponto, que aguarde o procedimento LSXUE, ajuste no 013. O patrão identificou 5000, aguardando o X-Ray 0, Rio 5974. 305, desse mantendo 2000 autorizado final do procedimento LS. 2000 autorizado LS na 3305. Alô 2782, desse mantém 3000. 3000, 2782. É 313 no solo 09, ao liberar via Foxtrot, chame o solo Salvador em 121, decimal 9. 209, boa noite, é 313. Alô 2782, desse mantém 2000, autorizado o procedimento LS. 2782. Atlético na LS, chame torre 118, decimal 6. 18-6, bom trabalho. Atlético, grato pela colaboração. Obrigado. Salvador, tá 3-305, boa noite. Tan 3305, boa noite, avistado, pouso autorizado. Pistão no zero, vento 180 graus, 04 nós. Teve pouso na 10, tan 3305. sentido 2, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 6. Graças pela colaboração. 118, meia, obrigado, parceiro. 35974, desça via até o estúdio 2000, desconsidere as restrições de pelo. 35974. 2000, desconsidere peso, 35974, descendo 2000. Estabilizado, 2782. Sim, chegou o 9082, mantém o ponto de espera. 9082. Ô, torre, 2782, eu tô aproximadamente 7 milhas da cabeceira. É, se você quiser eu reduzo, deixa o gol aí decolar, né, que tá na ponto de espera, quer? Gente, continue a aproximação e aguarde a pista 1-0 livre, a intenção é uma decolagem da aeronave da Gol após o pouso da mesma, ok? Sente. T05 no solo 16, ao liberar via taxa e eco, chame solo Salvador no 21 no decimal 9. 219, obrigado. Azul 2782, pouso autorizado, pistão 90, vento 180 graus, 4 nós. RS 2782. Nave 082, após o pouso da TR da Azul na curta final, autorizada a Liane, mantém pistão 90. Gol 9082, após o pouso ali, mantém na 1-0. Afirmo, gol 9082. 2782 no solo 18, liberando via Texo e Eco, solo Salvador, 121 no decimal 9. Eco 219, obrigado, mãe. 19082, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 170 graus, 49. Sempre decolagem iniciando, boa, 9082. Sinal 74 autorizado, final do procedimento, aliás. Autorizado, final dele, é na onda 0, sinal 74. Decolado aos 20, chame controle Salvador, 119.8, bom voo. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, voo 9082, São Vuno. 19082, contato na decolagem, subiu mantendo o 360, sob a via, saída São Vuno. Salvo 1, 0, 0, 0, 0, 0. E 5974, chama agora a torre 118, decimal 6. 5974, e eu? Salvador, é o 5974, e 5974, boa noite, pouso autorizado, estão no zero, vento 180 graus, 49. Tem livro, pouso dando zero, 5974, e eu? Tower Tower, American 230, holding short, 10, ready for takeoff. Roger, American 230, maintain holding point, runway 10. Holding, hold point, American. Echo 230, clear the line up and wait, runway 10. Lining up 10, America 230. ...5974 no solo 25, liberar via taxi Foxtrot, chame solo Salvador no 21, decimal 9. 219 na Foxtrot, obrigado. America 230, clear take off runway 10, wind 170 degrees, 04 knots. For takeoff 10, that's the wind, America 230. Três. Azul 4235. Ajuste padrão, desce 5 no pé, chegada ponte, azul 4235. E o 5972 sendo identificação. Desce mantendo nível 060 via chegada ponte, aguante o procedimento do LS X-Ray. Ajuste 1093. Controle Gol 9082, desvia à esquerda. Definitely American 230. 3.8, informe, desvia à esquerda, Gol 9082. 1232, obrigado, até. É. Departure American 230, with you climbing out of 1500 for flight level 260, testing direct cod group. America 230, radio can't take the departure, climb via MoMA departure. America 230. Climb via the MoMA departure, America 230. American 230, fly direct to Cobb position. Thank you, direct card to American 230. Azul 4235, desça aí, mantenha os mil autorizado final do procedimento ILS, considere as restrições em pelo. Considerando as restrições em pelo, DF 2000, completo procedimento, reportaremos estabilizado, Azul 4235. Assim, informa sua velocidade de nada? Agora está com 2509, 4235. 35972, reduza para 2109, desça mantém 3000, irá seguir tráfego para frente a 9 milhas, 9 milhas. Com Embraer 190, que precede para pouso. And Salvador American 230 request direct to Nina. Stand by. Zero contact now with this center on frequency 125.45. If unable, 126.85 and request direct to any position. 125.45, 126.85, American 230, connect. Negativo, desse mantém 2000, considere restrições em Peloa e o final do procedimento LS e 5972. É o 590 da torre? A sua escuta tá no ponto de cara pronto. Tem, se a linha decola sem parada, Embraer das 1 a 9 milhas da cabeceira. Afirmativo. Autorizado, ingresso e decolagem sem parada, pistão 1-0, vento 180 graus, 5 nós. A linha decola sem parada, 1-0, considera bem 5-9-0. Azul 4235, boa noite. Azul 4235, na escuta, Tony. 4235. Azul 4235, na escuta. Azul 4235, na escuta, prossiga. Gente, tráfego avistado, continua a aproximação. Embraer da Força Aérea Brasileira iniciou a decolagem de 0, aguarde pista livre. Gente, aguardando pista livre. Azul 4235, pista 1-0 livre, seca, sem chuva, vento sul, 1-80 graus, 049, pouso autorizado. Livre pouso, 4235, pista 57. Agora controle 198, muito grato, boa noite. Boa noite. Da Força Aérea Brasileira. Sério, boa noite, Força Aérea 2590, contato na decolagem, submantendo o 380 via saída Arbo 1. Subindo para o 380 via saída Arbo 1, o 2590. Golno 882, passando 230, bravo, boa noite. Boa noite, Golno 888, ascendente pressão, desmantendo nível 0, seco 0. Via chegada Ponte, aguarde procedimento ILS X-Ray, Golno 888. Identificou 50 Ponte X-Ray 10, Golno 888. Correu 5972, estabilizado no localizador, campo aviso. E 5972, completo final S, chame Torre 118, decimal 6. 18-6, obrigado. Comandante, boa noite, Rio 5972, na final, baixada entravada, cabeceira 1-0. 5972, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista 1-0 livre, ajuste 1-0 no 3. 3 e aproximação continua, na sua escuta para o ponto, viu? Azul 4235 no solo aos 41, libere a pista direita via Foxtrot, e chama o solo, frequência 121, décimo 9. Fox 119, azul 435, boa noite. Boa. 5972, no solo 45, liberar a VTAC 6 Fox Trot, chame solo Salvador, no 21, no decimal 9. 121, 9, Tiro, é, a primária é 126, decimal 0, alterna 1128, decimal 8, ou 02590. Sim, amigo, vai chamar agora a Recife, 160, alternando 28, decimal 8, boa noite. Realmente, boa viagem. Desça via até 2000, autorizado o final do procedimento, desconsidere restrições em pilo, ajuste 1013, gol no 888. 2000, Velocidade de desvio está 3178, desça e mantenha nível 050. Após desvio, voe no rumo de Itapi para acertar a chegada do Médio Uno para o final do procedimento LS. Ajuste agora, o ajuste é 1013. Boa noite, autorizada a linha de decolagem pistão no zero, vento 190 graus, 03 nós. Livre a linha de decolagem no zero, canal 63, zona 3. 3, decolador 53, chama o controle Salvador em 119, decimal 8, bom dia. 198, boa, 63, 193. Sule, Salvador Bosch, né, 63, 193, São Bruno. Canal 6313, contato na decolagem, sul mantém nível 360, suba via São Bono, Canal 6313. Via São Bono, 6313 ao 360. Complexo final do procedimento, chame torre 118, decimal 6. 186, boa noite, 182, boa noite. Boa. Tá 3178, após desvio de voo no rumo de Duna. Após desvio de Duna, obrigado, pelo 1888, boa noite, avistado, pouso autorizado. Estão a zero, vento 190 graus, 4 nós. Pouso autorizado na 10, ou gol 1882. Previsão 78, vê se mantém a altitude de 2000 em Duna, autorizado final do procedimento LS. Previsão 888 no salão 58, ao liberar via Foxtrot, chame salão Salvador no 21 decimal 9. 219, obrigado, boa noite. Canal 6313, chame Recife agora, frequência 251, alterno 23, decimal 8. 251, 238, 6313. Canal 5.